Eu liguei pro senhor da eternidade, ele atendeu assim: ah, alô? Alô? Aí Tá eu: dormindo? fala, cara, vamos gravar o podcast? Ele: ah, como? Mas quem é você? Aí eu falei: cara, levanta pra cuspir, maluco, vambora gravar, tá tarde, não pode. Aí ele falou: caralho, eu não tô entendendo. Aí quando ele sacou que era eu, ele começou a me xingar e falou que ia entrar, então. Bom dia. Tá estimado. Do que, filho da puta? Atenção, Kranzebeck! É o top de quatro, já vai! Já, já, já, já vai! Vai ser, né? Tá sendo. Ilapso, eu sou o seu pai. Tá bom, coisa mais clichê. Eu não gosto de jogos. Não, não pode ser. Não! Começando mais uma vez a nossa 19ª edição! Aê! Totalmente excelente! Tô pegando! Oh, caralho! Isso. Quase duas décadas, já atingiu a maioridade já. Mas 2 anos pode vir conversar com o papai aqui. Ih, caralho! Por que dois, cara? Ah, pega 19, quero tá saber... bom? Não, só quero saber de mulher feita agora. É 17 já tá valendo. Tem que ter o ensino fundamental e médio, pelo menos, né, cara? Exatamente. Essa semana nós estamos reunidos para falar sobre aquilo que acontece o tempo todo. Os grandes clichês no mundo dos games. Primeiro clichê é que você, quando abre o arquivo desse podcast, você ouve um maluco gritando: eu gosto de... outro clichê é que sempre tem a palavra porradaria! Porradarias! Pra quem não sabe, tá dando mole, isso é clichê, eu sou um inimigo. Altas drogas, hein? Altas drogas. E aqui com a gente hoje tem o Ilapso. Eu esqueci o que ia falar, bando de filho da puta. Mestre Splinter. Fui derrubado, tirado o centro, mas tô aqui brigando pelo título. O Senhor da Eternidade. Uau, simbolotei! E retornando à casa, Crusher! E aí, pessoal, tô de volta. Cada um, quem é vivo sempre aparece. Vocês precisam de alguém pra falar com um sotaque diferente, sem ser... Qual é? Qual é, meu irmão? E o Fritz, que acabou de chegar. E aí, galera? Cara, cheguei no momento. E nessa edição, nós estamos juntos para tentar desvendar como é que um bom clichê bem utilizado é muito foda, como é que um clichê mal utilizado é muito escroto, como é que todos os jogos mais fodas do mundo repetem os clichês over and over again. Tudo isso e muito mais depois dos e-mails. Mestre Splinter, que lugar é esse aqui em que estamos agora? Pô, a gente tá num lugar muito irado, cara. Um lugar tão bom e tão pra frente que a gente antecipou o lançamento da expansão do WoW. Tá aí Cataclisma nas ruas. Pois é, o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar, reforços da Marinha, Polícia Civil, tá todo mundo botando o cataclisma nas ruas do Rio de Janeiro, nessa Brasília eterna. Quase embolotei, moleque. Tem que tomar cuidado, tomar cuidado que the roof is on fire, let the motherfucker burn. Tentaram embolotar a cabine policial que tem aqui do lado da minha casa, e ontem tentaram embolotar os PMs que estavam fazendo a vigilância em frente ao Banco do Brasil. Mas isso não importa, importa que o bem sempre vence o mal, e este é o nosso bloco de e-mails e comentários. Você que mandou sua cartinha para a Caixa Postal 15075, Rio de Janeiro, RJ, terra do cataclisma, ou seu e-mail para eugostodejogos@baixofrentesoco.com, terá o seu nome e a sua cartinha lida aqui agora. Você que esperava uma menina bonita e gostosa, jogando cartinha pro alto, aparecendo na TV de biquíni, você se deu mal. Eu vou ler um aqui que me traz muito orgulho, não que os outros não me tragam, mas eu adoro ler e-mail de gente nova, cara. Essa é uma parada que me dá muita motivação pra gravar podcast. Saudações, amigos, com nicks fodásticos de CS. Meu nome é Alexandre Melo, a.k.a. Nem Me Viu. Meu nick de CS. Tenho 28 anos e sou do Rio de Janeiro. Então ele tá compartilhando daí da nossa luta diária. Antes de falar do podcast de semana, eu queria falar que depois do pod de Mega Man, eu agora tô falando tudo com merda no final. Isso não sai da mente. Ouvindo o podcast sobre Beaten Up, eu nostalgiei de com força, já que eu catava moedas para jogar todos esses jogos no Flipper. Meus favoritos são Captain Commando e um que vocês não falaram, Vendetta. É só eu não gravar. Mas... que tem reclamação, né, cara? E quando você grava, talvez aí. O Vendetta... O Vendetta a gente não falou, cara, mas tem tanta coisa que a gente não falou. Vou repetir a frase aqui que um chato falou aí o programa inteiro de hoje. Vai ter o 2! Vocês falaram de Cadillacs com 2 e com 3. A tela ficava tampada de inimigos e o carro era uma suruba para controlar. Sempre tinha que ter acordo para ver quem dirige. Sobre shoot'em ups, tem uma teoria. Nada mais são do que jogos de labirinto em que não se pode encostar na parede. Principalmente aqueles bullet hell, tipo Giga Wing, mijadores de tiros. Cara, eu viajei nesse comentário, você entendeu? Não, mas sobre o Cadillacs com 3 jogadores, cara, quando tem 3 é assim, tudo que tem homenagem tem que ter acordo entre as partes pra ver o que faz o que, né? Cara, eu até hoje tô pra ver um jogo co-op, onde você compartilha a tela, onde você não tem um pouco de confusão e caos na tela. É sempre uma padeirada, uma diversão à parte. E olha que hoje em dia, por exemplo, você tem um televisor de 40 polegadas hoje em dia, se você dividir a tela em 4, cada um vai ter uma televisão de 20, né? Isso é uma boa teoria. E tinha parado pra pensar. Mas quando você pega a televisão de 40 e divide em 4, cada um vai ter uma tela de 20 polegadas. Vai jogar um 007 GoldenEye, Mario Kart, sei lá, pra Wii na tela de 40 polegadas dividido em 4. Ninguém ainda tá satisfeito, as pessoas reclamam sempre. O problema não tá justamente no espaço que você tem, tá na poluição visual dos arredores. É, um problema de cognição humana. Não vou escrever mais, porque senão vocês deletam sem ler. Abraços. Não é o freio. Qual é a dessa? Não, ABS. ABS. Não é o freio. Ah, tá, entendi. Ah, muito bom. Abraços e até a próxima. Nem me viu. Tem outra cartinha aqui. Tem esse aqui que é o nosso camarada aqui, o Karuska, famoso Kruski. Ele falou o seguinte aqui. Era realmente uma briga pra escolher o Hagar. Parabéns, pessoal, por esse podcast. Ele diz aqui que lembra de passar horas em fliperamas enquanto a mãe dele ia fazer compras. As fichas eram bem gastas em Street Fighter Alpha, Tekken 3, The King of Fighters 97. Pergunta aqui se alguém jogava aquela máquina que tinha que dar um murro pra medir a sua força. Pô, era muito boa. Cheguei a fazer o recorde de Cabo Frio, hein? Prado Forte. É mesmo? Pô, tá lá. Deve tá lá ainda, hein? Se vê as iniciais PPR, sou eu. Eu joguei isso pela última vez ano passado. Saí com uns amigos meus e os caras levaram a esposa. Cada um levou sua esposa e a gente foi jogar esse negócio aí. Acho que eu fiquei em segundo, não lembro. Tem macete, né, cara? Se você sabe um pouco de física, sabe que você tem que bater, quanto mais alto você bater, maior o braço de alavanca, maior a... Exatamente. Teve um amigo meu que uma vez quase quebrou o pé numa máquina dessas, porque ele foi querer, ele fez uma pose de taekwondo lá pra mostrar, sou fodão, vou dar um chute ninja aqui, errou e chutou a plataforma de madeira do negócio e quase quebrou o pé. Sabe o que é muito figurativo nessa máquina? Ah. A luva. Já viu alguém usando a luva dessa máquina? Ninguém usa a luva, né? Então, Lápis, tem aqui o último e-mail. Eu não tenho nenhum papel pra poder fazer o som na cartinha, então é um e-mail mesmo. Pra mim, o beat'em up mais zoado que tem é o Golden Axe, que quando chega na última fase, em vez de bichos normais que morrem em 3 porradas, você enfrenta todos os chefes do jogo. Vocês falaram de jogos lendários, como os de Simpsons, Golden Axe, Captain Commando, Streets of Rage, Tartaruga Ninja e afins. Eu sempre durava menos de 2 minutos no jogo dos Simpsons, era o maior papa-ficha que existia. Se algum dia eu ficar rico, eu monto fliperama na minha casa. Flyer, beat'em up de faquinha do CS. Cara, eu acho que ele tava nas drogas, né, cara? cada frase do e-mail dele não tem conexão com a frase anterior. Você conseguiu... Pois é, deu pra entender o contexto geral, assim, mas a gente também tá gravando sobre efeito de psicotrópicos também, a gente não pode falar nada. Primeiro comentário aqui é uma carta aberta do nosso amigo Kale Logan. Ele diz: amigos da justiça do Baixo Frente Soco. Eu ia tentar fazer um comentário curto no estilo Twitter, mas agora vai uma carta. Ele primeiro agradece aqui que a gente recomendou que as pessoas lessem o artigo sobre DRM dele no blog dele. A gente sacaneou aqui, eu sacaneei ele aqui que semana passada a gente, depois da Comic Con, foi comer um negócio lá e viu o Flamengo tomar 4-1. E eu falei que ele desperdiçou comida na minha frente. Aí ele diz aqui que do sanduíche que ele supostamente desperdiçou, ele só desperdiçou o pão. A carne e o queijo ele comeu. Então tá perdoado porque ele só desperdiçou o carboidrato, que é nutriente sujo. A proteína e a gordura ele comeu. Cara, ele comeu um sanduíche sem pão? É, ele comeu só o recheio. É porque dividiu na metade, né? Aí uma metade ele comeu e a outra metade ele... Pão foi pras cucuês. Isso não faz muito sentido conceitualmente. Sanduíche sem pão pra mim não existe, mas beleza. Ele comeu uma carne com queijo na chapa. Ele disse aqui que a gente citou o jogo do Scott Pilgrim, mas esqueceu de falar do Castle Crashers, que é um lançamento também recente que tá inspirando aí uma nova leva de beat'em ups. Ele diz aqui que gostou muito do jogo, tem uns elementos de RPG e outras coisas interessantes, e que além disso o jogo resgata um elemento antigo do Double Dragon, que é você lutar contra o seu aliado pra no final ver quem é que vai ficar com a garota, né? Quem é que vai fazer o negócio com ela. Ele fala aqui: pelo amor de Deus, Baldur's Gate é excelente. Não menosprezem o jogo só porque vocês preferem os outros de D&D. Mestre Splinter, sua hora. Fala aí bem de um dos seus jogos favoritos aí. Cara, Baldur's Gate é um jogo muito legal. Ele tem... antes de falar as coisas boas do jogo, eu vou já desarmar as pessoas que vêm com pedra na mão. Ele sim é um jogo onde a customização do personagem não importa... O que você faz? É limitada, você tem dois cortes de cabelo e realmente é uma parada meio tosca. Ele tem um problema que ele não tem quest log, que é uma invenção moderna. Então você tem aquele velho journal que você não pode editar, tem que torcer para os eventos dispararem entradas no journal e tem que ficar lembrando o que você falou com os NPCs pelo mundo todo. Isso realmente concordo que é um saco e desmotiva. Mas em compensação, é um jogo que tem uma infinidade de personagens, tem uma infinidade de caminhos que você pode seguir, não é nem um pouco linear, tem muita coisa pra você fazer no jogo. Ele é fiel às origens de D&D. Quem jogou D&D de mesa vai curtir muito. Quem não conhece o jogo e quiser mandar um momento de nostalgia no mundo dos jogos, pode procurar Baldur's Gate, que é um jogo que vale muito a pena. Um, o 2 e todas as variações que vieram depois. E ele conclui aqui: pra terminar, voltem a ler os e-mails segurando o extrato bancário na mão pra fazer barulho de carta. É mais estiloso e vocês podem fazer isso com esse meu comentário gigantesco. Próximo comentário. Rada Barnes diz o seguinte: doce trazigo cast. Caralho, como diabos eu não fui achar esse podcast mais cedo? Graças a vocês, reavivei as memórias de uma época da qual pouco usufruí, pois fui uma daqueles moleques que só frequentava arcade de shopping. Pode ter sido dolorido, mas me fez ficar com mais vontade do que nunca de ir atrás das pérolas através do tempo. Agora que meu Xbox deu 3RL, bem mais dolorido, by the way. Continue assim. Os e-mails podem ser poucos, comentários escassos, mas não desistam, porque é agora que eu começo a recomendar esse podcast pra galera da facul de jogos e diversão. Boa, Rada Barnes. É isso aí, recomendem. Entrem no blog dele aí, que é o lifeandmana.blogspot.com. Ah, você conhecia o Rada Barnes, então? Não. Não? Ele linkou o blog dele no nome dele aí, ó. Ah. Se você colocar o mais em cima, vai ver que vai abrir. Falou com tanta propriedade que... É, dá porque eu fiz uma pesquisa antes. O último aqui do nosso camarada cangaceiro samurai. Ele fala que a participação do pessoal lá de Minas foi muito boa. Pediu pra próxima vez o Gran veio sair do banheiro pra gravar, porque tava um grave chatão. E gravar podcast no banheiro nunca é higiênico. Pelo contrário, se você limpa o seu banheiro, ele tem tudo pra ser a parte mais higienizada da sua casa. Mais do que o seu telefone. Muitas saudades dos beat'em ups. Um que eu joguei demais, mas era só pra um player, foi o Maximum Carnage do Mega Drive. Ficava louco que podia jogar com o Venom. Todos pronunciam Venom. Ficou a dúvida aqui, ele pergunta se era possível matar aquele dragão vermelho no Shadows of Mystara sem perder ficha. A gente, eu e ele, a gente tentou muito numa aula do mestrado. Ele falou o nome da matéria, é melhor não falar porque era do nosso orientador. E fala que o nosso mestrado é realmente precioso. A gente zerou o Shadows of Mystara durante uma aula. A aula tava muito chata. A gente zerou, porque continua infinito. Deve ter gastado umas 15 fichas no dragão, mas o resto foi tranquilo. Eu nunca consegui ver o final sem perder ficha no dragão. Eu acho que não dá. Quando o dragão vem dar baforada, é game over, não. morre e um abraço. Na discussão Aquaman versus Namor, eu acho que o Aquaman vence por causa dos comerciais dele no Cartoon Network. É, por esse motivo, pode ser que vença mesmo. É nóis que voa, bruxão. Parabéns aí. Ô, Gigi, inimigo, e essa história aí de que não vai ter ônibus pro campus amanhã? E metade dos alunos playboys do campus pegam essa linha de ônibus que não vai circular. Você tá querendo que eu diga que isso é verdade? Isso significa, então, vamos fazer uma regra de três. Se, quando tem ônibus, não, olha tem só, prova. Isso, quando então, não tem ônibus, não, isso, não tem prova? Mas esse negócio aí da empresa que fornece a linha tal, de onde saiu essa notícia? De um e-mail chamado ônibus da linha 4 de 5. É, não há certeza oficial da manhã. Pediram para ligar amanhã, a partir de 6 horas da manhã, para saber se haverá ou não os ônibus. Ah, então, Ninja Inimigo, você vai estudando aí até 6 horas da manhã e aí você liga para saber se vai ter aula ou não. Se vai ter cara, prova eu não vou conseguir não terminar a matéria. Eu não vou conseguir terminar a matéria até amanhã de manhã. Eu vou estudar até a hora da prova. Quando eu chegar na prova, eu vou chegar lá e falar, beleza, não vai ter prova? Beleza, vou fazer. Não vai ter prova? Vai ser. Uhul! Tá sendo. Não vai ter prova? Beleza, vou pra casa dormir, acordar, terminar de estudar o resto da matéria. É isso então. Então só faz uma participação especial aqui. Here comes a new challenger! Aê! Opa! Tá! Olha só, você botou a ficha sem pedir pra ninguém pra jogar no fliperama. Mas eu era o escroto da rodoviária. Eu era o cara que sentava porrada no fliperama de luta. É, cara, você é muito babacão. Você vai tirar a ficha do garoto de 10 anos mais novo que você, cara. Você é muito bobão. Mas enfim. Tinha 10 anos e tirava a ficha dos malucos de 20 e poucos, entendeu? Ah, moleque. Tira, mas era. Por que você não tá subindo o morro pra resolver a situação agora, então, rapaz? Tu porque é tão bom assim. Ficha. Cara, sabe o que é muito bom? Sabe esses mundos de anime, assim, tipo, que os caras vão, eu tô puto contigo, eu quero te matar. Ah, então vamos resolver isso num duelo de não sei o quê. Tem aquele desenho autopista, que o cara ficava puto com o outro, aí ia resolvendo autorama, sacou? Aí quem ganhava um dia ou outro. Cara, o mundo ia ser muito bom assim. A polícia está puta com os traficantes, vamos resolver isso num duelo. Duelo de quê? Pro Evolution Soccer. O time do Bop contra o time da Vila Cruzeiro. Não, então, cara, Adriano, não. Com certeza tinha que rolar um Counter Strike. Não é nem terrorista e contra terrorista, é BOP contra traficante. BOP e trafica, né? Aí sim nós temos uma vantagem foda pro BOP, porque disse o Buscapé na Cidade de Deus: bandido tem arma, mas não sabe atirar. Cada tiro de uma negalinha valia por 10 tiros do bando do Zé Pequeno. Isso que tá acontecendo no Rio de Janeiro é totalmente CS, cara. Os terroristas plantam bombas e tá sendo. The Bunda has been planted. Aí o BOP vai e defusa. Vou agradecer muito ao meu amigo Ninja Inimigo que me deu um presente natal antecipado. Valeu mesmo, Ninja Inimigo. Ah, mulher! Tá sendo. Eu ia dar um presente também pro Ilapso, mas ele já tinha o jogo, então perdeu. Qual jogo? Eu comprei um pack de 10 Half-Life e saí distribuindo. Ah, não, tá sendo. Tá com dinheiro, hein, brother? Porra. Fazer podcast, cara. Fazer podcast dá dinheiro. É Ninja Gold, velho. Então, hoje vamos pegar duas notícias aqui do site Eurogamer, porque, não sei, eu gosto desse site. A primeira notícia é que eles levantam a hipótese aqui, uma questão. O PC estaria uma geração à frente dos consoles? O fundador da Crytek, o senhor Sebat Yerli, que não deve se pronunciar assim, ele disse em declarações à revista Edge que os PCs estão uma geração à frente dos consoles em termos de qualidade. Ele diz, porém, que enquanto essa geração atual de consoles, o PlayStation 3, o Xbox 360, o Wii e etc. existirem, os PCs vão ficar renegados a segundo plano. Discordo. O que os senhores acham disso? Discordo também. Porque, principalmente, quando você compra um videogame novo, principalmente esse de última geração, eles têm um hardware muito bom, e o console é subsidiado. Ou seja, se você fosse fazer uma regra de 3 para ter um computador tão sinistro quanto o hardware do seu videogame... Peraí, amigo, tu tá estudando cálculo ou química, pô? Só fala em regra de 3, pô. Beleza, então. Se você fizer uma integral de linha, você vai poder descobrir. Você vai perceber, cara, que... Até perdi o negócio assim. Você vai perceber, é isso. É isso aí, vai perceber. Se você compra um PlayStation 3, comprou um PlayStation 3 em 2006, você comprou um hardware que vai ser estado da arte em videogames por 5, 6 anos. As empresas, elas perderam um pouco de dinheiro, elas não estavam lucrando insanamente com a venda do console, porque elas estavam apostando em vender jogos. Então, aquele hardware que você está comprando é um hardware mais barato do que você fosse montar um computador do mesmo nível. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma caixa, pô. Uma caixa com um monte de pecinha dentro. Isso aqui é um teclado. Isso é um teclado. Isso aqui é um... Ó, isso aqui, ó. Isso aqui é um relógio, ó. É uma mesa. Relógio aqui, ó. Isso aqui, relógio. Ó. Isso aqui, ó. Cara, isso aí é um barulho pornográfico, cara. Quando você compra um computador, se você comprar o computador hoje com a placa de vídeo top de linha que tem, que é uma GeForce, sei lá qual, eu esqueci o nome, mas que ela custa R$1.800, que é o preço de dois PlayStations, ou de um PlayStation lançado pela Sony oficialmente, aqui no Brasil, você está comprando uma placa de vídeo que daqui a 2 meses pode não ser mais a ponta de linha, o estado da arte em placa de vídeo comercial. Então é aquilo que a gente discutiu um dia desses. Quando você compra um computador, ele dura por 2 semanas e ele deixa de ser a melhor coisa que você tem no mercado. Quando você compra um videogame, você vai ficar durante 5 anos aí no mínimo com um negócio que é o estado da arte no mercado. Eu quero ficar com o negócio que é estado da arte, moleque, que é irado. Exatamente. Cara, eu acho muito delicado esse assunto, acho que pode render muito tempo de discussão e de volta àquela pergunta clássica do que é melhor, que a gente botou no primeiro podcast de todos, mas o que eu acho é o seguinte, realmente você não vai ter o melhor, mas os jogos, você com uma placa de vídeo melhor que tem hoje no mercado, te garanto que você vai poder rodar os jogos no universo de 4 anos, assim, você vai conseguir rodar. Tô falando que você vai rodar no máximo. Mas você vai conseguir rodar. Você já pegou algum jogo pra videogame e teve que mudar as configurações pra ele rodar ou não? Cara, mas você quando vai lançar um jogo pro computador, você também não vai pensar, vou lançar um jogo que só quem tem o estado da arte vai jogar. Mas por isso que o jogo tem que ser o estado da arte, entendeu? O jogo tem que ser feito pra aquela geração. Ele não é um jogo feito... Não tem que ser um Crysis, que ele é lançado pra ser jogado no futuro, entendeu? Nós vamos lançar um jogo aqui que nem Crysis, uma máquina roda. Não, tudo bem, vamos pensar que o Crysis realmente foi um ponto fora da curva, porque erraram a mão. Eles admitiram que erraram a mão, tanto que o próximo que eles fizeram já era bem menos retardado mental nesse aspecto. O senhor Phil Harrison afirma que o PlayStation 3 tem uma difícil missão se quiser superar seu antecessor, o PlayStation 2, em vendas. Este senhor é o ex-chefe da Sony Worldwide Studios, e ele disse também que espera que o PlayStation 3 consiga superar o PlayStation 2, mas reconhece que o mercado atual é muito mais competitivo, e portanto isso será um grande obstáculo. A opinião do Sr. Harrison vai de encontro à opinião do Sr. Chris Deering, que é presidente fundador da Sony Computer Entertainment da Europa, que diz que assim que eles acharem o preço ideal de mercado para o PlayStation 3, o console atual vai superar o seu antecessor em vendas facilmente. E é isso mesmo, meu amigo Ilapso, mas eu tenho uma coisa para discordar dele. Se fosse realmente para esperar o preço ficar competitivo, não iríamos esperar 4 anos. 4 anos! Afinal, a regra é clara, né? O preço de mercado de um produto se estabiliza após 1 ano, né? Sei lá qual é. E mesmo que fosse isso, nós não precisamos esperar uma nova geração para o preço baixar e ficar competitivo. Gostaria de lembrar também que o PlayStation 2 foi o campeão de vendas de sua geração, enquanto o PlayStation 3 é o perdedor de vendas de sua geração. Na verdade, campeão, o PlayStation 2 era praticamente o único console de sua geração, né? Ele não tinha um concorrente à altura de verdade. O Xbox e o GameCube eram brinks. Pô, tinha o GameCube. Além disso, o PlayStation 2... Ah, é. Além disso, o PlayStation 2 ainda tá sendo vendido, né? Essa foi uma matéria da Eurogamer também, parte da comemoração, não sei, que se deu no dia 24, o último agora, de 10 anos do lançamento do PlayStation 2 na Europa. E aí eles fizeram essa matéria e colheram essas opiniões. Falar em aniversário, dia 20 de novembro, no último sábado, foi aniversário de 20 anos de uma outra pessoa aí. Sabe quem foi essa pessoa? Quem foi essa pessoa? É, porque não foi pessoa, foi uma máquina. Foi o Super Nintendo. Uau! 20 anos. O maioral de todos os tempos. Fez 20 aninhos no último sábado. 20 anos de seu lançamento como Super Famicom no Japão. O mais irado do Super Nintendo era você apertar o botão de eject com força, moleque. É. Afunda lá. Não, e ver como é que a fita catapultava a tua fita no Super Mario World pra puta que pariu. Exatamente. Super Nintendo aí que é o maior de todos, né? Ele é o, sei lá, ele é o super-homem dos videogames. Ele é o... Fala um herói de cinema aí, fadão. Ele é o homem codorna do cinema. É verdade. Eu tava na festa fantasia da UFRJ semana passada e cara, só uma pessoa estava à altura da minha fantasia de Exterminador do Futuro e era o cara que tava de homem codorna, cara. Confira aí no post a entrevista que nossos amigos Arthur Protásio e Bruno Baeri deram ao UOL no SB Games sobre o jogo que eles desenvolveram, o You Are Trash. Jogou seu charme em mim. Não resisti, tô afim. Mexeu com meu coração. Boa, demorou pra lembrar, hein? Vou dizer, o maior clichê de todos os tempos é pular com o botão X, meu irmão. De todos. Acelerar também. Acelera com X, freia com quadrado. Mario Kart DS é errado. Com certeza. E Xbox é noob, que é que o botão de pulo não é X. E pausa com start. Pausa com start. Pausar com start. E o botão select não serve pra nada. Esse é um bom clichê também. Eu ia falar isso agora. Isso é um clichê total, não serve pra nada. Em nenhum serve, jogo. Serve pra pausar Mega Man. Mega Man 1 você pausa com select. O start abre o menu. Sim, também. E quando tu morre também pra você selecionar se tu quer continuar ou se tu quer mudar de fase é com select, não é com a setinha. Que tinha que fazer sentido, né? Select era pra selecionar alguma coisa, né? Eu acho que a gente pode tentar pegar aqui todos esses clichês sinistros que tem em vários jogos e tentar fazer um jogo pra gente aqui, assim. O nosso jogo do Baixo Frente Soco, que é um apanhado de clichês. Vai dar dinheiro pra caralho, porque essas porras todas dão dinheiro, meu irmão. Pra mim, todo começo de jogo começa com o cara levantando da cama. O cara acorda, levanta da cama e vem alguém falar com o cara. Ou é a mãe do cara, ou é uma fada voando, ou é a amiga do cara. No caso do Senhor da Eternidade, só o nicho inimigo ligando pra ele e falando, vamos gravar um podcast. Não, ele fala, qual é, meu irmão? Vamos gravar um podcast. Qual é? A Disney inimigo discorda. Essa pessoa que acorda na cama era uma criança órfã. Ela mora dentro de uma árvore ou dos esgotos. Não, cara. Ó. Sei. Ela é órfã. Ela não tem parente nenhum. O máximo que ela tem é um rato que treina ela, ou então uma fada amiga, mas nunca é um parente próximo. Não, cara, só. É sempre um bicho místico. Pokémon começa com o moleque levantando da cama. A mãe fala, ô, moleque, vem descer. Ele acha uma poção no computador. Isso é inadmissível. Ele tira no drive de CD, pô. Chrono Trigger é começa com a mãe dele acordando o Chrono. Zelda, Ocarina of Time, começa com ele acordando. E a fadinha chegando. Hey! Tá uma porrada de RPG também começa assim. Meu dia também começa com eu acordando, pô. Que é mó clichê, né, cara? Podia um dia começar com você dormindo. Caralho. É foda. Começar acordando e terminar dormindo, né? É, uma merda isso. E o cara tem um passado dramático. Alguém tacou fogo na vila natal dele. Os pais dele foram brutalmente assassinados na frente dele. Ele não lembra do passado dele. Alguma coisa muito traumática não faz ele lembrar. Ele acha que ele é uma outra pessoa, que na verdade ele não é. Não importa o passado que o protagonista tem, ele nunca vai superar o que aconteceu. Mesmo que pareça no final do jogo que ele superou, vai vir o 2 e vai mostrar que ele não superou porra nenhuma, moleque. Cara, o nome disso é vida, cara. É, cara. Final Fantasy VII, tá lá o Cloud assim, eu sou o Cloud. Aí passa o jogo, termina o final do jogo ele, agora você é uma pessoa nova. Aí vem aquele filme que é a continuação, aí ele fica, eu sou o Cloud. Olha o spoiler aí, olha o spoiler, não joguei. Nem vou. Tô tranquilo. Outro padrão de RPG é que você tem a impressão de que os personagens respondem suas próprias perguntas, né? É tipo, e aí, Cloud, como é que foi o seu dia? Ah, o seu dia foi muito legal, né? Que bom. Era silencioso. O melhor clichê é você não poder responder o que você quer. É tipo, você gosta de mim? Sim ou não? Aí você, não. Ah, fala a verdade. Sim ou não? Não. Ah, fala a verdade. Aí você, porra, fala sim. É assim, o mundo precisa da sua ajuda. Você aceita? Sim ou não? Aí não. Mas o mundo precisa da sua ajuda. Aí é uma recursão infinita até você colocar, ok, sim. Ou no Paper Mario 2, isso. Ele te dá game na tua cara. Que exatamente, foda-se. É muito bom. Game não, France. France, isso. France. Aliás, de jogo. Tá aí. Um jogo terminar com France ao invés de game over. Porque game over é um clichê, né? Podia ser invisível. France tá sendo. Em vez de terminar assim com game over, podia ser você morreu. O God of War é assim. Esses jogos mudam. Left 4 Dead, por exemplo. Left 4 Dead em português de Portugal diz: os heróis foram subjugados. Ah, mas continue também é um clichê, né, mano? Continue. É. Continue infinito tá virando clichê, eu tô ficando bolado com isso. Sabe o que é um clichê foda? Barril explosivo. Puta que pariu, moleque. Todo jogo tem que ter um barril explosivo. Aí eu olhei assim e falei, caralho, barril explosivo tem em todos os jogos. Aí eu comecei a pensar uns jogos que tem aqui. E comecei a anotar. Aí eu desisti, porque eu tava pensando em todos os jogos. Eu anotei, só pensando assim, anotei Diablo 2, Donkey Kong, Just Cause, Left 4 Dead, GTA, Marvel Ultimate Alliance, Resident Evil... Uncharted, Red Dead Redemption, Cadillacs and Dinosaurs, Final Fight. Pô, cara, tava olhando a minha mesa de jogos e eu descobri que o único jogo que não tem barril é Guitar Hero. Tô olhando aqui de PlayStation 3, eu acho que os únicos que eu tenho que não tem barril explosivo devem ser os de futebol. O do Chaves. O barril do Chaves não é explosivo, com certeza. Ainda não. E tu nunca jogou o jogo do Chaves. Entendeu? Tá, ninguém nunca deu um tiro no barril do Chaves. Exatamente. Se der, a parada vai bom, com certeza. É verdade. Porque é muito conveniente, né, cara? Você tem a sua base secreta e tá lá esperando o exército de um homem só. E fala, pô, deixa esses barris explosivos por aí. O máximo que pode acontecer é alguém atirar neles e explodir a gente. Mas sabe o que ia ser muito foda? Se o Chaves saísse do barril dando um pulo duplo, que é outro clichê. Porque não basta você enganar a gravidade uma vez só, você tem que enganar ela duas vezes. Cara, pulo duplo faz todo sentido, pulo, moleque. Pulo no ar. Eu consegui uma vez. Especial do Super Smash Brothers. Que você tá caindo, você usa o especial terceiro pulo. Terceiro pulo é secretão. Você sabe que tá errado? É, você consegue provar por indução matemática que se você pula a primeira vez e depois pula a segunda, você consegue pular N vezes. Infinito. Até quando você tiver. Dá pra gente fazer essa prova. Não, eu vou fazer e colocar no post, cara. Prova de indução matemática. Pulo duplo é uma escrotice que você devia poder pular quantas vezes você quiser. Vida real faz menor sentido, meu irmão. Pulo duplo é tão clichê que quando eu peguei o último Castlevania do DS pra jogar, e a primeira coisa que eu fui tentar fazer é dar pulo duplo. E quando eu não consegui, eu me senti muito frustrado. Porra, e Mega Man? Mega Man que... É, Mega Man é outro. Mega Man X, né? Você fala, caralho, não tem pulo duplo, preciso pegar a parte da armadura que dá pulo duplo. Até Team Fortress tem pulo duplo, mano. Aliás, não. A Zelda tem a pulo duplo? Ah, não, Zelda. Não, Zelda mal tem pulo, porra. É. Tem? Até pulo duplo não, né? Não tem quase pulo, moleque. Como é que vai ter pulo duplo? Cara, nem Homem-Aranha tem pulo duplo, mano. Claro que Homem-Aranha tem pulo duplo, moleque. Porra. Na vida real. Ah. Olha, nos quadros. Não, o melhor é Star Wars. Star Wars é tipo, eu tenho o poder da força, então eu dou pulo duplo. Não, você é o Yoda, mano. Você voa. Moleque, o melhor espadachim de Star Wars é o Yoda, pô. E Metroid, cara. Metroid você fica soltando cocôzinhos explosivos e pulando N vezes. Pulando, dando tiro. Verdade. Inconsistente. O protagonista do jogo, ele tem que ter mais ou menos 10 anos, porque crianças são muito mais confiáveis pra ser o herói do que qualquer outra pessoa. Ha ha ha. E crianças ainda têm esperança no coração, cara. Então, pra elas, tudo é muito mais fácil. Com certeza. O impossível se torna possível diante da inocência da infância. Com certeza. Cara, é simples. Você ia conseguir te convencer um adulto. Assim, olha, você acordou, vá salvar o mundo. Não, uma criança fala, olha, você acordou, toma aqui uma espada. Aí você, uau, uma espada, ganhei uma espada. Vai, não, valeu, moleque. É tipo, o Capitão Feio está querendo sujar todo mundo. Mônica, vá matar o dragão. What? Oh, não usou, não usou esse jogo, não. É, porra, what? Quando você tinha 10 anos, você achava irado esse jogo. E fazia todo sentido, moleque. Eu continuo achando irado essa porra. Mas Earthbound Ness, moleque? O molequinho mais sinistro do mundo. Ele é no Ness. No Ness. E isso é tão clichê que no Ocarina of Time o Link ele pega a espada e cresce. Beleza, cresci. Aí na continuação no Majora's Mask, o nego falou: ah, foda-se, deixa ele moleque mesmo. Porra, moleque é muito mais true. E o jogo é uma merda, mas beleza. Pô, a grande parada irada era você crescer. Pode ter um exército, um pelotão de fuzilamento, todo mundo atirando. Se o protagonista tem uma espada, ele é mais sinistro do que todo mundo. Pode um maluco ali, um nazista, atirar uma bazuca. Se tu tem uma espada, provavelmente a sua espada tem 2 metros e é muito mais sinistra que aquela bazuca. Você tá andando na rua e de repente você tá com life baixo. Aí surge um hambúrguer. Aí você come o hambúrguer e você recupera o life. A verdade automaticamente. É o do Burger King, ele te mata. Ele não tá aumentando o seu life. Cara, tipo você no Mario 64, aí você entra na água, aí você tá acabando o ar. Aí ele te oferece um cigarro. Hã? Isso vai acabar com você, não tá te ajudando, entendeu? Tipo, dá uma tragada aqui que vai recuperar a sua respiração. Não é isso? Aquele hambúrguer tem colesterol, sacou? Ele não tá recuperando o seu life, ele tá te matando. Não. Você está equivocado. O Burger King. Toda vez que eu como no Burger King, toca a música do Popeye na minha cabeça. O pai via espinafre, não hambúrguer processado, hipercalórico. O Dudu comia. Mas ele, cara, sério mesmo, se eu tô andando, no, sei lá, muito tempo, tomando porrada na rua, do nada as pessoas começam a vir armadas, me dando espadada e tiro, e eu começo a tomar dano, mas de repente eu acho um hambúrguer do Burger King no chão, moleque, caralho. Eu recupero todo meu life, todo meu stamina. Valeu a pena tomar tanto tiro. Valeu a pena. Não, porra, se eu tô numa maratona, moleque, se alguém me jogar água, foda-se, se alguém me jogar um cheeseburger, moleque, já era. Ah, nunca é uma água, é um milkshake, tipo assim. É um shake. Toma aqui o milkshake do Ovo Maltini, você está com sede. No Cadillac Dinosaurus tem um café, recupera tua energia. No Bioshock também, mas no Bioshock tudo recupera energia. Cigarro, cerveja. Tinha que ser Yakult, cara, se os caras jogassem Yakult, aí sim eu ia me sentir. Lógico, lactobacilos vivos, cara. Na hora que eu tomasse, já... Dessas coisas que brotam magicamente também no meio do caminho, eu acho muito conveniente quando, novamente, os seus inimigos têm a base secreta deles, você consegue invadir e eles deixam armas estrategicamente posicionadas onde você passa. Não, moleque. Pior do que isso, quando você é um vilão e você vai fazer o design do seu castelo do mal, qual é a primeira coisa que você pensa? Plataformas. Não, abismo infinito e espinho, moleque. São duas coisas que tem que ter em qualquer base de vilão. E fogo. Lava. Lava no mundo dos videogames é uma commodity. Muito importante, cara. No mundo do Mario Bros, quando você liga a televisão e bota no Jornal Nacional, William Bonner da Realidade Day fala: o FMI fez seu primeiro pronunciamento oficial sobre a crise de produção de lava no mundo 1.4. Mas aí a gente ia ter que juntar outras coisas também, né? Não só lava. Teria que ser lava, gelo e areia, né? Pô, é água. Lava, gelo, areia, mas pior do que isso tudo é fase da água. Então a água é uma calamidade pública. O tempo da água do Zelda é muito chato. As águas de qualquer jogo, moleque. Me diz um jogo que a fase da água é irada, moleque. Fala assim, caralho. Dá vontade de pular, não dá, não. Você vai falar assim pra mim. Fase da água no Wave Race é irada. Aí você fala, não. Aquele jogo é uma merda. Não é merda. Que todos aqui. Não, pior do que isso. Te falo, jogos em que as fases da água são terríveis, porque o protagonista mata monstros gigantes, mas não sabe nadar. Então se você pisar na água, morreu, Frank. Ah, clássico. Tem fase da água até em Star Fox, moleque. Star Fox. Porra, e essa fase em específico é muito sodomita. Puta que pariu. Fire a torpedo to help you see. Chato. E tipo, você fica spamando torpedo. Aí quando você não manda torpedo, aparece, sei lá, o Pepe e fala: Fire a torpedo! Já tirei a vela, é isso que ele fala. Essa porra de já tirei a vela é foda, né, cara? Porque pra você abrir as portas, sempre tem alavancas. Nunca é uma só e elas nunca estão uma do lado da outra. Puta. De preferência, elas estão o mais longe possível uma da outra. E quando o jogo é co-op? Quando o jogo é co-op, tem uma porta gigante e uma alavanca de um lado e a alavanca do outro. Aí você puxa a alavanca, aí você pensa assim, não, só posso puxar quando o meu amigo puxar a dele também. Ou algo mais complicado, tipo uma alavanca tá funcionando, mas outra tá quebrada. Então um dos caras vai ter que fazer um le parkour foda, pular em cima de alguma coisa e fazer um contrapeso pra poder ativar a outra alavanca pelo outro lado do negócio. Cara, um le parkour. Le parkour tá uma coisa muito clichê nos jogos hoje em dia, cara. Tá foda. Tá ficando. Tipo, antigamente o estereótipo de macho era um cara forte pra caralho com um monte de arma de fogo. Não sei pra que o cara era forte pra caralho se ele tinha um monte de arma de fogo. Porra. Mas era assim. Talvez porque o Schwarzenegger e o Stallone é que eram os atores. Mas hoje em dia o estereótipo de macho é o maluco que faz de parkour e pula igual uma gazela. É um francês baitola. Eu acho que isso começou no primeiro jogo assim que eu me lembro de ter muito parkour era Prince of Persia, os novos. Sim. Ah, cara, mas o que eu fiquei espantado foi com o Infamous. Meu Deus do céu. Pior que é. Caralho. É um macaco, mano. Porra. E é ruim o jogo, né? Não, pô, daqui a pouco até os protagonistas de 10 anos vão estar mandando um le parkour sinistro, assim. Ele acorda, levanta da cama, começou o jogo. Ah, vou pro colégio. Pula pela varanda do prédio, le parkour. Mas é assim, cara, vai no Flamengo lá ver os moleques andando de skate, os moleques de 7 anos. Cara, eu acho que vocês pulam como se não houvesse amanhã. É, vai no morro sempre... quando tá subindo o pipoco, né? Cara, sempre teve parkour nos jogos, só que a definição 8-bit, 16-bit não era bastante difícil se ligar, mas pensa em Mario, por exemplo. Porra, você Mega pula Man. Até Mega Man também, tu fica pulando e quicando na parede. Cara, se não dá rolamento no chão e não agarra em coisas antes de terminar de subir nelas, não é parkour. Então Star Fox, que tem rolamento pra caralho, ele é parkour espacial. É. Né? Do a barrel roll. O Link, idem. O Link é puro parkour. Era até um hook shot pra adicionar sacanagem. O Link é o primeiro le parkour dos jogos, pronto, fechou. É verdade, que é um raro. Era assim mesmo, eu correr é mais devagar do que rolar no chão com o MacGyver. Então você vai rolando escroto. Falando de MacGyver, todo jogo, sobretudo os RPGs, tem a regra do MacGyver. Lembrei disso vendo o episódio de MacGyver de hoje na TCM. Qualquer coisa pode ser transformada em arma. Você pode usar megafones como armas, guarda-chuvas como armas. Qualquer coisa que você imaginar, caneta Bic é arma. Isso é beat'em up. Inclusive, isso é beat'em up. RPG também. O Kate City usa megafone como arma. Pode crer. Inclusive, quando você conhece um cara que usa uma arma diferente que você nunca tinha encontrado antes, a próxima loja de armas que você encontrar vai ter arma nova pra ele. É lei de mercado, cara. É lei de mercado, o cara que procura. É coisa nova, é coisa nova. Virando um megafone, ele te oferece um megafone. Falar em loja de armas também, em videogame, quando você chega na loja com aquela espada lá que você encontra em qualquer lugar que tem Attack Power 12, quer vender, o cara fala, beleza, te dou 800 peças de ouro nessa tua espada aí de Attack Power 12. Aí quando você chega com a espada gigante, mágica, de Attack Power 50, mas o cara nunca viu na vida, ele olha assim, essa espada aí, te dou uma peça de ouro e vai sair caro ainda. Os avaliadores de itens nos mundos de jogos são uns merdas, cara. O lojista, ele é o cara que fica 24/7 em pé no balcão dele, pronto pra comprar tudo que você tem pra vender pra ele. Tipo, achei essa casca de banana no chão, meu irmão. Toma, ele. Beleza, tá sendo, valeu. Tá sendo. Quer ver outro? Dinheiro brota de qualquer lugar. Você corta uma grama, dinheiro. Você quebra um bloco, dinheiro. Não, aí você tu bate, tá no MMO. Tank, ele tem muito dinheiro também. Tu tá no MMO. Quando... Aí vira o cara e fala pra você no MMO. Você precisa sair e pegar 10 fígados de porcos. Aí você pega um porco, enfia a faca nele, trucida ele, tira as tripas e não tem fígado. Só tem dinheiro lá dentro. Você não sabe como é que alimentavam esse porco. Tem um dinheiro e uma espada, mas não tem fígado. E quando o jogo não é baseado em dinheiro, é baseado em força espiritual, você pode quebrar os barris no meio, os jarros no meio do caminho, que as forças espirituais vão estar dentro dos jarros e você vai absorver. Você tá no jogo de bobeira e você entra na loja do parceiro lá, você vai lá, vou comprar o item. Ah, mas antes de comprar o item, eu vou destruir tudo aqui. Aí tem vários vasos, você começa a destruir a loja do cara, oprimir tudo. Aí tem um baú, você ainda pega o baú e o cara fica olhando pra você na moral. Aí você fala com ele, aí ele fala, bom dia, o que você gostaria? Bom dia. Bom dia. de preferência, você sai da loja, entra de novo e vai estar lá tudo respawnado e você quebra tudo de novo. E o clichê de você entrar na casa de qualquer pessoa e pegar tudo que tem lá dentro. Tipo assim, você tá na sua casa, aí você abre a porta da pessoa, entra, aí a pessoa, oi, tudo bem? Aí a pessoa faz um comentário aleatório do tipo, realmente achei que os goblins estavam muito violentos naquela tarde. Aí você fica olhando pra ela e fala com ela de novo, ela, realmente eu achei que os goblins estavam muito violentos nessa tarde. Aí você ignora ela, abre a gaveta. Nunca está trancada a porta. Nunca. Quando está, é porque tem alguma coisa importante ali. Ou porque não construíram o cenário. Aí você abre a gaveta da cômoda e tem, sei lá, dinheiro. Você, dinheiro. Aí você abre, você levanta a privada e tem espada. Escudo, você pode, você é o herói. Ah, lembrei o que ia falar no próximo programa. Então fala. Pode falar. Não, não importa. Você ia falar que eu era o escolhido mesmo. Pode jogar. Mas em RPG você chega naquela parte que tem a ponte quebrada. Sim. Ponte quebrada. Você tem que ajudar a consertar. Sim. O mais interessante é que isso geralmente acontece quando você já tem uma nave ou um navio voador, que você não precisa passar pela ponte. É só porque o seu GPS não funciona. Então se você pegar a nave, você não vai conseguir ver o que tem lá embaixo. Aliás, nave eu acho que é o maior clichê, né, do RPG, meu Deus. Ajudante misterioso. Você tem um ajudante no estilo Corredor X. O ninja e ele aparece e te salva a bunda. Aí você fica assim, quem é você? Ah, não posso dizer. Aí vai embora. E aí, ou tipo assim, ele é mais forte que você, é mais habilidoso que você, mas ele tá ali pra te ajudar, porque o escolhido é você, então ele não pode ficar se metendo muito forte, não. Puta que pariu, mano. Exatamente. Lembrei da musiquinha dos Ursinhos Carinhosos. Puta. Caralho. Eu lembrei da música pra mim. Pra te ajudar. Se precisar, é só chamar. Só chamar. Os Ursinhos Carinhosos. 5, 4, 3, 2, 1. Quem é que surge de algum lugar lá no céu? Caralho, que merda. Os ursinhos carinhosos estão aí pra ajudar. Se precisar, é só chamar. É um de corrida bom. Quem tá atrás corre mais. Quem tá na frente. Cara, isso é física. Isso é física. Se você é o 20º colocado no jogo da corrida, você tem o poder da velocidade suprema. E o poder dos itens sagrados. Aí você sim. Nunca tá na frente e pega o item bom. Não, a boa estratégia é ficar em oitavo e pegar. E pegar a bala. É, a bala. Pedão. Se você tá jogando Mario Kart e você tá em primeiro lugar, você só vai pegar casco de banana. Só isso. Cara, não fala em Mario Kart que eu fiquei puto. Que o cara, um amigo meu aí, descobriu como é que você foge do casco azul, cara. Fiquei puto. Como é que foge? É impossível. Não, tipo, você. Quando o casco azul tá chegando, tiver em cima da sua cabeça, você dá uma snakeada. No do DS só, acho que só dá pra fazer. Você dá aquela derrapadinha assim, e por um momento você, quando dá a derrapadinha, você dá uma acelerada, né, pra frente. E aí o casco cai atrás de você e não te pega. Ai. Não, mentira. Isso não é hack, isso é habilidade YouTube, ninja. Por favor. YouTube. Vou achar já. O cara achou no YouTube, começou a tentar fazer e conseguiu fazer uma vez já. Caralho. Se existir, vai que é. Aí vai estar no link. Esse negócio de item também é uma merda, porque qualquer jogo te obriga a ser um colecionador de selos, cara. De qualquer merda, cara. Você tá jogando Uncharted, você tá andando no meio da neve lá com o fígado todo estourado, aí tem um totem azteca no meio da neve. Ah, vou pegar, né? Porque você não? Achou um totem azteca? É, não. Colecionáveis, um de 100. Pegue muito, todos e platine o jogo. Muito melhor que isso, em vez de você buscar itens colecionáveis, é você começar o jogo com todas as suas armas, com tudo preparado pra ser sinistro, chutar a porta da frente e falar, ah, meu irmão, aí acontece alguma coisa e que você perde todas as armas e elas são espalhadas pelo dungeon durante o jogo. Aí, deixa eu te mandar um clichê, posso mandar um clichê? Então demorou, vou voltar no tempo, falar sobre jogos de corrida e Mario Kart, porque se eu não voltasse no tempo não seria clichê. Não seria um clichê, óbvio. Exatamente, a gente já comentou também que se você não tivesse caído, não seria um clichê. Isso seria um clichê. Você sempre tem um rival. Um cara que vai competir com você pelo título daquele campeonato. Esse rival, meu irmão, não importa quantos cachos, quantas percalços tiver no caminho. O cara vai sempre do 21º em meia lap. Foda-se. Tipo, o maluco vai sempre ser competitivo. Foda-se se ele já levou 20 cachos na cabeça. Ele sempre vai ultrapassar todo mundo. Ele porque... não é o rival, ele é Ayrton Senna, moleque. O Mesh Splinter tinha que não só com voltar no tempo falar uma coisa que a gente já falou, mas esse poder clichê. Não. Vocês falaram o seguinte, falaram que o cara que tá atrás corre mais, mas não necessariamente o cara que corre. Tô falando que existe uma pessoa específica, um corredor X, que vai ser o cara sinistro. Ah, entendi. É verdade. É o Copa Tropa. Mas tem um problema com isso, cara. O que você falou não foi clichê, então. Tem jogo que... Eu não ouvi o que o PA falou, porque isso é clichê. Mas eu sei que tem jogo que você, quando morre, você fica com as armas todas espalhadas. Então, o ninja inimigo tava falando de você, quer dizer, o Ilapso tava falando de você achar o totem boladão do Uncharted do nada e pegar. Porra, era pior nos jogos de aventura clássico. Você achava, sei lá, cigarro aceso. Aí você, isso aqui pode ser útil no futuro. Não, e o pior é você pegar esse item, aí você vai, tem vários traders pelo mundo, um cara que normalmente faz sentido ele comprar vários itens que servem, ele poderia revender. Mas ele fala, um cigarro aceso, te dou tanto por esse item. O cara, uma sandália furada e gasta, eu sempre quis ter uma sandália furada e gasta, e te dá moedas por ela, cara. Isso não dá pra entender, é um clichê, porra, na moral. Agora, que a gente já falou. Caso a isso, tem a bolsa infinita, onde você guarda todos os itens que você coleciona. Inclusive, 5 mudas de roupa, 4 espadas, 5 tipos de escudo, onde tá tudo ali. E você dá perto de start, você muda automaticamente de roupa. E quando você tá numa delegacia de polícia e você vê um brasão num lugar, numa estátua, você fala, vou tirar esse brasão da estátua, porque eu sou cleptomaníaco. Cara, pra ter muito escrota, é quando você tá, o cara faz o cenário muito mal e porcamente, não consegue projetar um obstáculo natural pra poder fingir que é o limite do cenário e força a barra colocando uma parede invisível. Ou então, aquele papel de parede que é um bosque, tipo 007. Eu ia falar exatamente isso. É um papel de parede que é um bosque que se você der tiro fica marca de bala. Não, pior do que essas paredes invisíveis que são papéis de parede, são as paredes que existem de verdade, mas que você atravessa e acha uma passagem secreta. Final Fantasy IV, caralho! E o melhor é quando um jogo tem as paredes invisíveis e ao mesmo tempo tem as paredes de verdade que dão passagem secreta. Mas aí não é uma parede, é um vórtex, né? Esse negócio do... E tu? Papel de parede do box, do bosque do 007. Papel de parede do box do banheiro. É, isso aí aconteceu no 64. Aí eu pensei que no. Eu falei, no DS isso não vai acontecer, né? Os caras não vai ter mais isso aí. Pior que o bagulho acontece. Agora eu não sei se é porque eles quiseram deixar fiel ao do 64 ou se é porque o do DS é tão podre que o negócio ficou desse jeito mesmo. Cara, o do Wii não é assim, não. Aliás, o do Wii é outro jogo e o Daniel Craig, ele Craig as paradas. Daniel Craigiza tudo. Craigiza tudo. No começo do jogo, que você chegava no 007 GoldenEye e dava uns tiros no guardinha que tava de costas, agora você já pega ele num mata-leão, dá um socão na cara dele e tá morto. E do DS é igualzinho, terminei ele ontem, aí você faz todos esses negócios aí, só chega no mata-leão só. Não, do Wii você ainda dá uma moca, tá? Um estilo de jogo que tem... muito clichê, que eu acho que todo jogo, principalmente os títulos menos conhecidos, vivem na base do clichê, é fight games, não é não? Baixo, frente, soco é um puta de um clichê. É. Dois segundos pra frente e soco também é outra parada que existe muito. Por aí vai, cara, mas fora isso, todo jogo de luta vai ter um ninja. É o jeito mais fácil de você economizar a criatividade com um personagem. Qualquer jogo, um ninja. Qualquer jogo, moleque, você tem um jogo que é de romance. Você bota um ninja ali porque ele encaixa, né? Você tem um jogo que é de hentai, tu bota um ninja que ele encaixa. Ninja tá em todos os jogos. Encaixa, trocadilho. E nos fighting games também, você segura start, faz um comando qualquer e você habilita o secreto. Tem que bater sempre secreto. Tem um especial secreto, que é o secretão, que é muito secreto. Porra, e tem um clichê que eu acho que todo mundo vai concordar que é muito bom, desde que a tecnologia 3D veio pros fighting games, toda mulher gostosa tem Big Tits e é um Bouncing Big Tits. Isso dá dano cerebral quem tá jogando, cara. Desconcentra. Moleque, chega pra mim tinha que sair milkshake dali de tanto que balança. E não é só isso, né? Porque ela tem a barriga mais reta, mais magra possível. Não é reta, é negativa. É, o negócio é totalmente desproporcional, né? E a bunda é uma parábola perfeita. É. Ela tem pouca roupa também, porque atrapalha o movimento. O cara pode usar uma armadura completa com tentáculos, asas e tudo. A mulher respeita a regra de artes marciais de que pouca roupa ajuda. Falando sobre mulher gostosa nos jogos, tem o clichê que não é nem do jogo em si, mas é o clichê do rumor sobre o jogo. Que é o rumor de jogar com a personagem pelada. Quem nunca pulou 100 vezes com a Lara Croft na piscina? Achando que no final ela ia tirar a roupa, velho. Né? Quem tá rindo aí, pulou 200, cara. Aí você chegava no dia seguinte na escola e falava, pulei 100 vezes. Aí virava um babaca e falou, eu pulei 200 e ficou pelada. Aí o filho da puta mentiroso te faz pular 200 vezes quando chega em casa. Oh, o Digidimigo tá contando a história da vida dele aí. Porra, cara, mas eu fiz isso. Vocês não fizeram, vão se fuder que vocês são os mentirosos do caralho. Eu tinha Playboy em casa, eu cara. Eu joguei Playboy da Lara Croft? Não, tinha Playboy da Ellen Roth. A Wallace Rex também. O Metroid, falei. É que eu pulei 300, cara, e ela ficou pelada. Caralho, que deu. Abaixa o emulador aí. Você tá baixando o emulating aí, ó. Não, eu tô pegando meu PlayStation 1 aqui, peraí. Aproveita e chama a Ninja Inimiga aí, já que ela tá do teu lado aí pra ver como é que é. Com certeza, tá sendo. Tá sendo. Mas eu, só pra fechar o... Só pra fechar. Ela respondeu aqui do meu lado. Pra ver o quê? O negócio? O negócio? Tá sendo. Caralho. Depois do podcast. Eu tinha registrado aqui na minha pauta maravilhosa do Mestre Splinter. Além do que o Fritz falou, que todo jogo tem um soviético também. É outra receita de bolo fácil de colocar. E, aliás, existe um soviético, porque ninguém sabe que a União Soviética acabou. Não, pra mim, a Rússia... Em todos os jogos, a Rússia ainda é comunista. Não tem essa, mano. A Rússia tá lá, ela é comunista. Ela não é outra coisa. Todo mundo sabe que se tiver um capoeirista, o gameplay do capoeirista é smash buttons. É tipo, ninguém sabe o que o capoeirista faz. Digo mais. Aperte os botões em qualquer sequência. O capoeirista é brasileiro, e se ele não for capoeirista e for brasileiro, ele é um monstro escroto ou um negão da selva. Negão. Blanca. É o Blanca, que de capoeira não tem nada, né? Não, ele um choque solta da capoeira. Ele solta raio, isso é capoeira pura. Eu nunca vi o besouro soltando raio, cara. E olha que o besouro era místico. Olha que o besouro voa. Você chega, bota lá, você fala, pô, primeiro eu estou jogando o jogo, não sou hardcore, não sou pro, vou jogar sem ser no normal, sem ser no hard, vou jogar no easy. Aí joga a porra do jogo todo, aí a merda do programador, ao invés de dar um mínimo de recompensa pra você chegar no final, bota uma tela preta e escreve, thank you for playing. Try the normal mode. Gente... Tem sempre um snarf, um bicho escroto do esgoto, um bichinho fofinho e núcleo comediante em todo jogo desse de RPG, aventura medieval, cara. É só ver. Tem sempre um mogzinho escroto pra dar um teor babaca pro jogo. Um teor babaca? Teor babaca. Caraca, ele oprimiu o mog, falou mog, seu merda. Eu sou muito chato. Eu não gosto do mog. O Mestre Splinter diz, eu sou muito macho pra gostar de coisa fofa, meu irmão. É o cara que é viciado em ursinho do Star Wars. Ah, não. Porra, mas ele não é fofo, cara. Ele é do mal. Ah, é. Valeu, o Inbox não valeu, fofos, caravana da coragem. O fato deles serem peludos e é só uma coincidência. Na verdade, eles são tipo seres, entidades do terror que oprimem o império. Você acha coisas peludas fofas, cara? Puta. pariu. Não, mas aparentemente você acha. Eu tava achando. Eu não falei que era fofo, você falou que é fofo. Não, peraí. Uma pausa. O Crusher, uma vez, eu tava falando com ele, e aí, cara, você vai querer participar de novo? Ele falou, cara, claro, nem que seja só pra ficar ouvindo pra ver o Mestre Splinter e o Senhor da Eternidade discutir. Ah, isso é verdade. É bem engraçado. É outro clichê, né? O Crusher. É outro clichê, é outro clichê. Eu vou interagir com a gente, então, um dia que você vai ver o Mestre Splinter e o inimigo discutindo regra. Você vai ver só. Aí é mais engraçado ainda. O Mestre Splinter, ele pega as regras mais extras do universo. Falei. Mentira? Não, mentira. Ele é aquele cara que pega mentira, o... Mentira. Ele pega mentira, o teste, não vou deixar teste. Falar. Mentira. Mentira. Quero inventar isso. Mentira. Beleza, pera aí, rapidinho. Tá sendo, então. Ficou ele puto. Que pena, tu sabe brincar, mano. Pô, cara. Então. Ai, Deus, tá muito puto, mano. Mestre Splinter foi quicado no chat. Cara, olha só, cara. O cara já ficou fora o programa inteiro. Mas que vacilo. Chama ele de volta aí. Então, ele pegava o 17º suplemento de AD&D, abria na página 235 e falava: paladinos só podem usar toque de cura uma vez a cada 7.5 horas. Outra coisa que pra mim tem vários jogos assim, principalmente jogos de aventura, caralho, é o poder da amizade. Vamos unir os nossos poderes. Ah, cara, isso aí é você que joga jogo da Disney, cara. Não, cara, tem Final Fantasy, o poder da amizade. O poder da amizade tem Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. O poder da amizade tem Mortal Kombat, moleque. O nome disso é vida, cara. Quantas vezes você já não precisou terminar um trabalho da faculdade pra ontem e você usou assim, o poder da amizade? Não sei quem, não sei. Vamos unir os nossos poderes de fazer o mesmo trabalho e só mudar as palavras. Caralho, com certeza, cara, vou chegar agora. O Ninja Inimigo entrou com o coração, né, Ninja Inimigo? Foi, cara, coração! Cara, meu irmão, eu tenho prova de cálculo sexta-feira, então vamos unir os nossos poderes! A turma do Ninja Inimigo e do Fritz, ainda além do poder da amizade, tinha o poder do caderno da Brix. E fora que tá falando aí do poder da amizade, mas alguém chegou pra mim na semana passada e falou: pô, acorda cedo aí pra poder me passar respostas de uma prova que eu vou estar fazendo. Não vou nem dizer quem é. É feio e não sabe as regras. Eu não vou nem dizer que essa mesma pessoa gastou R$50 em SMS durante uma prova aí de um cara, de um vilão na faculdade. Falei. Além do poder da amizade nos games, você tem o poder de buceta. O poder da chave de buceta. É isso aí, galera. Thank you for playing. Thank you for listening. Obrigado por escutar mais um episódio de Eu Gosto de Jogos. Game over. Tchau. Valeu. Até semana que vem. Valeu. Obrigado por escutar. Valeu. Até semana que vem. É, isso aí. Valeu. Escute no hard mode pra sua vez. Valeu. Escute no... Valeu. Ia ser irado se terminar só assim, né? Mas foda-se. Não, vamos continuar. Então termina, porra. Partiu. Então acabou. É, acabou. Pronto. Forever alone, você. Então quer fazer direito, pelo menos, com menos barulho? É isso aí, estamos chegando mais no final do podcast. E como é que a gente pode terminar? Não sei. Uma nota. Não. Desamparada. Falou, vou cuidar da minha mordida. Aí. Obrigado por escutar. Tente agora o hard mode. Caralho, certeza eu sou engraçado repetindo a piada de 3 minutos atrás. É foda. Então, cara, eu tinha acho que entre 10 e 12 anos, eu não lembro exatamente. E foi um dos sábados, logo cedo, não tem aula, né, no sábado. Beleza, acordei e falei, vou jogar fliperama, pensando que ia estar tudo aberto. Aí subi lá e, lógico, dei com a cara na porta, não tinha nada aberto. Só que eu era moleque chato, né, então eu falei, vou bater pra saber que horas que abre, né. Comecei a bater, a apertar a campainha lá, bater na porta de aço e. Era tipo aqueles lugares que o maluco morava em cima da loja dele. Aí se... Não, tipo, ele morava atrás, cara. Era tipo uma porta, aquelas portas de aço mesmo. Então né, tu fez um barulho muito fodido. Que eu bati na porta, cara. Tipo, eu nem lembro se tinha campainha, mas eu lembro que eu batia na porta lá. Uma porta, isso sim. Aí fez aquele barulho das duas partes do portão, uma rangendo contra a outra. Sim. E a corrente que envolvia as duas partes batendo. Blam, blam, blam. E o cachorro já começou. Lógico, quando eu bati, a primeira vez que eu bati, eu já sabia que. Todo mundo sabia que o cachorro existia, né? Que era um cachorro bem grande e tal, enfim. Aí ela foi atender. Ah, foi uma menina até que foi atender lá, devia ser. Era a filha do dono lá. Abriu a porta, o cachorro veio, cara. Do jeito que veio, pulou com as duas patas em cima de mim. E me mordeu e me derrubou no chão. Caí que nem uma bosta, cara. Que nem uma bosta. Só que, cara, a mordida foi tão rápida assim que eu nem percebi assim. Eu sabia que ele tinha me mordido. Só que o negócio foi tão rápido que eu nem vi. Aí beleza, levantei assim, fui ver se tinha me machucado, olhei assim onde tinha pegado e não tinha acontecido nada. Aí, beleza, não aconteceu nada, fui embora. Não ia abrir mesmo a hora que eu tava lá, em vez de voltar pra casa pra ver, falar pra minha mãe que eu tinha levado uma mordida de um cachorro gigante. Eu resolvi ir no outro fliperama que eu tinha certeza que tava aberto, porque era um par. Aí eu falei, foda-se, tomei uma mordida, mas não aconteceu nada. Então vou voltar pra jogar fliperama. Fui lá, aí coloquei minha ficha no Capitão Comando lá. Devo ter tomado um pau nervoso, porque eu descobri essa semana que eu não sei jogar essa porra. Se eu não sei jogar agora, imagina quando eu era pivete, mano. Quando você era moleque, você achava que jogava pra caralho. Só que caralho, você gastava sua mesada inteira e não sobrava pro Gogos. Aí tu ficava bolado depois. Aí joguei lá, tomei uns pau. De repente eu comecei a sentir uma dor, né, na barriga. Algo que está errado. Como eu já tinha perdido, eu fui levantar a camiseta pra ver. Mano, não, peraí. Como eu já tinha perdido, eu já podia sentir a dor agora que eu já tinha perdido. Não tinha nada mais importante pra me preocupar. O vício sempre fala mais alto. Aí eu levantei a camiseta pra ver o que tinha acontecido, né? O que era essa dor. Mano, tinha um hematoma, mas tão grande, cara. Em volta do meu umbigo inteiro, assim. Cara. Marcando, assim, a boca do cachorro, assim. Marca os dentes, assim. Cachorro amarelo. Cachorro da eternidade. Não tinha furado, nada de sangue, assim. Mas foi a mordida, então ficou, tipo, a marca do hematoma inteiro na minha barriga, assim, em volta do umbigo. Aí eu vi que realmente eu tinha um problema. E que eu acho que eu deveria voltar pra casa. Eu tinha um problema, o vício. Eu aposto que quando tu chegou em casa, tu ligou teu Super Nintendo ou whatever e foi jogar. Não, aí eu acho que. Eu não lembro, né? Mas eu acho que a dor já era bem insuportável nesse momento e eu tive que falar pra minha mãe que eu tinha tomado uma mordida do cachorro. Quando eu era moleque, já aconteceu várias vezes. Eu tava, sei lá, com caganeira ou com mega dor, alguma coisa. E eu, sei lá, levar o controle pro banheiro assim. Cara, eu faço isso agora com o DS, cara. Eu tô olhando aqui em cima da mesa e não tô achando meu PSP, ele deve estar lá no banheiro. Pera aí que a ninja inimiga vai fazer um apêndice aqui. Não, você tava comentando que eu cheguei em casa, dei uma topada no bagulho no chão, quebrei o dedão, falei, foda-se. Sei, fiquei jogando o até chegar o dia de casa. Cara, porque se eu falasse, ligasse pra minha mãe, falasse aí, mãe, quebrei o dedo do pé, ela ia surtar achando que eu tinha tido um AVC, alguma merda. E aí ela falava, minha filha, vai pro hospital. Eu falava, vou esperar ela chegar, que ela vai me ver bem, e ela me leva. Ai, meu Deus, mano. Ah, essa foi a melhor época da nossa vida, cara. Essa época foi tipo semana passada. Ah, é, eu entendi.